Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Vidayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Continuamos no estudo do Yoga Sutra de Patanjali hoje, dando continuidade na leitura, parte 3, capítulo 13, intitulado Vibhutipada. Primeiro que este capítulo de Patanjali, ele às vezes é mal interpretado ou até mesmo mal direcionado na leitura, nos estudos, quando se considera os aspectos secundários do yoga, principalmente nessa parte onde vai se tratar de questões relacionadas aos efeitos, aos poderes místicos, que aqui é definido como vibhuti. É, ou também como siddhis. Na verdade, a palavra mais adequada são siddhis, certo? Perfeições místicas do yoga. Vibhuti é mais o aspecto de benefícios, efeitos, já realmente que devem ser considerados no aspecto do yoga. Como vocês notaram na aula anterior, referente ao capítulo 2, Sadhanapada, foi abordada até o momento da retração dos sentidos, né? Nós falamos até o aspecto de pratyahara e também dharana, a concentração. Vamos notar que agora no Vibhutipada, parte 3, vai ser abordado a partir do aspecto de samyama, né? Onde nós vamos entrar um pouco mais já nos efeitos resultantes dessa integração dos aspectos ou dos componentes finais do Ashtanga Yoga de Patanjali. Então, vamos fazendo a leitura sutra por sutra. Vibhutipada 3.1. Desha bandhas chittasya dharana. Concentração é prender a consciência em um único lugar. Então, note que no pada anterior, falou-se sobre dharana, falou-se sobre a concentração. Né? No 2.53, por exemplo, dharana sucha yogata manasa. Então a mente se torna capaz de concentrar-se. Patanjali faz uma referência ao dharana, à concentração. Porém, agora ele vai explicar a concentração, no pada 3. Então, a definição de concentração ou de dharana é justamente direcionar a consciência para o único ponto, para o único local, para o único direcionamento. Isso é definido como ekagrata, né? Ekam, grata, direção, ponto. Então, 3.2. Tatra pratyaya ekata natta dhyanam. Meditação é fixar a consciência em um único objeto. Então, observem que de dharana, quanto mais se intensifica, se refina a concentração, alcança-se meditação. E a meditação continua como um processo ainda de concentração. Ela é a fixação da consciência em um único objeto. Então, foi-se definido um campo de concentração com dharana. E agora, em dhyana, meditação, é definido o objeto para se concentrar. 3.3. Tadevartha matra nirbhasam swarupa shunya iva samadhi. Aqui define-se, então, o samadhi. Transe é a pura meditação que ilumina apenas o objeto, ao ponto que o sujeito parece perder sua forma. Então, aqui a definição de samadhi é como transe, como um aspecto em que o ser, o observador, a alma, concentra toda a sua atenção, toda a sua consciência nesse objeto. E então ocorre a uma não diferenciação diríamos, física, mas uma diferenciação ontológica a partir do observador, né? O sujeito e o objeto parecem perder a sua forma, né? Mas apenas o parecem, sua rupa shunya, shunya vazio, rupa forma, a sua própria forma. Né? Mas vamos ver esse desenvolvimento dessa ideia que Patanjali apresenta. 3.4. Trayanekatra samyama. Estes três, concentração, meditação e transe, focado em um único ponto, constituem a perfeita disciplina. Diríamos também que é o aspecto de concentração completa, plena concentração, ou plena absorção, plena introspecção, ou em outras palavras, como é dito por Prabhupada no Bhagavad Gita, o pleno controle dos sentidos é samyama. E aqui se diz que essa perfeita disciplina, samyama, é quando esses três, concentração, meditação e transe, né, ou seja, dharana, dhyana e samadhi, alcançam o seu objetivo. Então é um desenvolvimento, né, do Ashtanga Yoga até esse ponto do samadhi, sendo que esses três aspectos, ou três componentes finais, vão definir a conclusão do processo de yoga. E tal definição é chamada de samyama. Tajaya pragya alokha. Ao conquistar isso, a sabedoria é revelada. Então, um ponto interessante de pragya. Pragya, assim como viveka, discriminação, pragya, já é uma discriminação natural. É mais no sentido de uma consciência revelada, certo? Uma revelação à consciência, que o divino se manifesta como forma de conhecimento, como forma de sabedoria. 3.6. Tasya bhumishu vinyoga. Esta prática é realizada em etapas. Vinyoga. Vinyoga são as etapas, certo? O processo, cada uma delas vai ocorrendo, só que uma não é a anuladora da anterior. Entende? Todas elas estão envolvidas dentro do mesmo processo, porém, etapas dentro de um mesmo processo. É interessante ainda considerar essa questão de a sabedoria que é revelada nesse processo, descrito aqui no 3.5. Ou seja, quando não há mais a discriminação, não há mais o processo de diferenciação entre o que é eterno do que é transitório, ou seja, essa realidade absoluta, transcendente, eterna, o real, ele ganha dentro da consciência do observador, do yogi, do indivíduo, ganha a sua real manifestação. Ou seja, o yogi ele compreende o aspecto natural do divino sem ter necessidade do seu processo cognitivo ou do seu processo de buddhi, de discriminação, do seu processo, diríamos, físico, né, cerebral, de analisar, ou um processo analítico, mas um processo revelado. A consciência ela alcançou o seu auge, o seu ápice de compreensão. Então, toda a dimensão externa anterior a essa percepção do divino, ela é vista como o sujeito, que também passa então a ser agora um objeto também de observação, como nós falamos no podcast anterior. Então vamos para o 3.7. Trayan antarangan purvebhyaha. Em contraste com os outros, estes três componentes são internos. Claro, a parte final do Astanga, né? Os quatro degraus, os quatro componentes finais, são definidos como internos, antaranga, né? A partir de Pratyahara, da introspecção, é justamente o momento em que a consciência, a energia vital, o prana ou o pragya, é direcionado para dentro e não mais para fora. Certo? O processo de introspecção, processo de interiorização. É justamente esse o que vai ser como característica principal de Samyama. 3.8. Tadapi bahi angan nirbijasya. Mesmo estes três são uma parte externa do transe sem semente. Aqui está começando a descrever um pouco já do aspecto que vai se desenvolver no samadhi. 3.9. Vyutana nirodha samskarayo abhibhava pradurbhavo Nirodha kshana citta anvayo nirodha parinama. A transformação em direção à cessação é um processo de reforçar as impressões subliminares da cessação, vencendo os condicionamentos mundanos, e é acompanhada por momentos mentais de cessação. Ainda está se tratando sobre a questão de bija. Nirbija, sem semente. O transe sem semente. São uma parte externa. Transe sem semente. Ele vai ficar um pouquinho mais claro à frente nessa questão de cessação. O que vai cessar? Que ao mesmo tempo em que cessa, se manifesta uma outra expressão desses condicionamentos mentais, dos condicionamentos mundanos. Então ocorre sempre um processo cíclico de cessar, e enquanto se manifesta uma nova impressão, volta-se a cessar. Então há um movimento cíclico em que não se define ainda essa realização do transe perfeito, do transe completo, mas é apenas uma experiência do samadhi, mas depois volta-se ao estágio inicial, ao estágio. Não bem inicial, mas um estágio ainda prévio, né, onde novamente há necessidade do processo de novamente concluir este processo de cessação. Vamos para o 3.10. Tasya prasanta vahita samskrata. Esse fluxo sereno da transformação vem da impressão sublinar. Da cessação. Então, observem que, havendo um aspecto ainda de concentração que seja externo, quando se entra nesse samadhi, ainda parcial, tem apenas uma sensação de que algo está se transformando, mas apenas uma sensação, algo como uma breve intuição, uma breve percepção. Da consciência do que é o samadhi, mas ainda não é o samadhi em si. 3.11. Sarva artata ikka agratayo kshaya udo. Chittasya samadhi parinamaha. A transformação em direção ao transe é a redução da atenção nos objetos externos e o aumento da atenção num único ponto, ekagraha. Aqui, então, mesmo dentro, ou mesmo no processo já de samadhi, ainda há a necessidade de manter o foco introspectivo. E esse é o grande risco, né, dos yogis, principalmente quando se segue uma linhagem filosófica monista, onde o ponto de referência é ainda conceitual, não é um ponto de referência transcendente. Nega-se os pontos de referência externo e estabelece-se um ponto de referência conceitual da negação, do vazio ou do impessoal. Então, aqui novamente mostra esse ponto, né, de que é necessário focar internamente, buscar internamente este ponto certo? O samadhi parinama, né? A transformação, a mudança. O samadhi ainda está num processo de mutação. Esse é definido pela palavra parinama. 3.12. Tathā punā śaṇta udito tulya pratyayo cittasya eka agraha parinamaha. Por outro lado, a transformação da fixação no único ponto acontece quando a mente está equilibrada em consciência pacífica e crescente. Então ocorre ainda uma transformação, certo? Ocorre uma transformação, porém o foco da consciência já está direcionado para um ponto, está direcionado para o objeto da meditação. A transformação ocorre, mas aquela observação, aquele foco, né, de discriminação que ocorria antes com os objetos externos, de não se identificar com a realidade externa dos objetos, agora está num nível muito mais sutil, muito mais refinado, que são transformações sutis da própria consciência. Só que esse não é o objetivo, não é o foco, não é para aí que a consciência deve ser dirigida, mas para ainda aquele único ponto. Vamos seguir. 3.13. Etena bhuta indriyeshu dharma lakshana avastha parinama vyakyantaha. Com isso, explicam-se as transformações de propriedades, características e condições dos elementos materiais e órgãos dos sentidos. Ou seja, a transformação sutil que ocorre na consciência, ela vai se manifestar nos elementos mais densos, no campo mental, no campo perceptivo, no campo físico dos sentidos, dos órgãos, de funções. Né? Ou seja, as coisas vão se materializando, vão ganhando uma referência no fenômeno da existência física, no fenômeno corpóreo, no fenômeno do mundo externo. 3.14. Shanta udita avyapadesha dharma anupati dharmi. O possuidor de propriedades se comporta diferentemente na medida em que a propriedade está neutra, ativa ou indefinida. Então, é um aspecto psicológico, certo? A ideia de que o possuidor é aquele que possui algo, aquele que domina, que contém, ou que é dono, é possuidor, é controlador de algo. Mas à medida que essa consciência de possuidor ou de posse vai perdendo o seu valor, vai perdendo o seu significado irreal ou ilusório, e vai se ganhando cada vez mais um significado próprio do que é o ser, do que é o possuir, compreendendo muito bem quem é o verdadeiro possuidor, Ishvara, essa relação de identificação do sujeito ou de identificação do ser com a sua consciência de posse vai se alterando. Então, isso vai se manifestar na relação física do sujeito com o objeto. 3.15. Karma anyatvam parinama anyatve hetu. A razão para a diferença nas transformações está na diferença entre as sequências. Claro que aí há uma certa influência dos gunas também presentes, né? Krama, são sequências, anyatvam, parinama. O movimento, a transformação segue uma determinada sequência, né? A sequência de um impulso baseado no ego, de um impulso baseado no egoísmo ou na cobiça, é diferente do impulso baseado numa renúncia. O possuidor, como alguém dotado de cobiça, e o possuidor, como alguém dotado de renúncia. É nessa transformação ou nessa sequência, uma diferida e diferente da outra, é que vai se encontrar essa diferenciação. É um sutra um pouco complexo, realmente, estes, né? Como eu já disse, ele abre realmente parênteses, abre-se assim, um campo de especulação muito grande quando não se tem uma base direcionada dessa filosofia, né? Por isso, ele é um capítulo um pouco mais esotérico, capítulo um pouco mais até mesmo obscuro, né? Onde as interpretações ganham dimensões, às vezes, perigosas, né? Mas vamos aqui seguindo, com bastante calma. 3.16. Parinamatraya samyamad atita anagata jnanam. Conhecimento do passado e do futuro é obtido pelo total controle das três transformações. Aqui no significado, Ronald Resnick fala o seguinte. Resumindo os sutras anteriores, as transformações são a transformação em direção ao controle dos processos mentais, a transformação em direção ao transe, a transformação de lidar com os fluxos mentais positivos e negativos rumo à iluminação. Então, são esses três processos de transformação que estão ocorrendo já nesse estágio do samadhi. Porém, nesse Sutra 16, o conhecimento do passado e do futuro é obtido quando se tem completo controle desses três níveis de transformações. Certo? Ou seja, o controle mental, o controle da consciência e o controle da reação ou da maneira como essas transformações interiores vão ser expressas ou vão se manifestar no comportamento, na atitude do yogi. 3.17. Shabdartha pratyaya nannitara itara adhyasat samskaras tat pravibhaga samyamat sarvabhutarutha jnanam. Confusão surge ao identificar erroneamente palavras, objetos, ideias, um com o outro. Na perfeita disciplina da distinção entre eles, obtém-se a compreensão dos sons de todas as criaturas. Então, mais uma vez, Patanjali deixa muito claro a ideia de que os constituintes de cada elemento são por si só diferenciáveis, são por si só diferenciados, são por si só distintos. Em termos físicos e em termos espirituais, em termos ontológicos, em termos causais, em termos de fundamento, como princípio, há uma distinção. Então, novamente, Patanjali, são vários sutras onde ele coloca de maneira muito clara a ideia de que não é o processo de yoga um processo monista, certo? É um estágio, mas não é a ideia central do yoga, não é o processo conclusivo do yoga. No 3.18. Samskara sakshat karanat purva jati jnanam. Ao observar diretamente o condicionamento sutil, surge o conhecimento de vidas passadas. Nesses sutras, uma sequência, vai se falar algum aspecto de poderes místicos. Esse acaba sendo um desses aspectos, né? 3.19. Pratyayasya pratita jnanam. Ao observar diretamente a consciência, surge o conhecimento da mente de outros. Então, note que antes foi falado sobre a ideia de se ter domínio, de se ter discriminação, agora no nível mais sutil, no nível da consciência. certo? De diferenciar a consciência que ainda está atuando a favor, ou está atuando dentro do campo mental do indivíduo, do sujeito que está condicionado pela natureza material, da consciência do yogi que está no estágio de Brahma Bhuta, no estágio já de autorrealização, que conseguiu distinguir entre a sua consciência usada para as funções vitais, funções fisiológicas, funções materiais do corpo, das funções transcendentes, do direcionamento, samyama, da integração da sua essência como ser consciente, como projeção dessa consciência observadora para a sua própria existência ontológica, sua existência fundamental. Então, há, nesse sentido, um risco, na verdade, um perigo de se ganhar esse poder místico. Observam que é uma pequena ponte, uma ponte muito tênue entre você galgar um processo amplo, profundo e completo e estacionar. Há essa diferenciação. Esse sutra já está, 18 e 19 estão mostrando isto, que o processo não é se perder nesses pontos. Esses não são os pontos da concentração, foi falado em alguns sutras anteriores, Ekagrata. O ponto da concentração ainda é Ishvara. Esses pontos começam a surgir agora como atrativos da concentração, em que você, observando sua mente, consegue perceber a mente de outros seres. E a pessoa identificada, a pessoa confusa, sem base filosófica, se acha: quão poderoso eu sou agora. E esse é o risco, esse é o perigo, este é, assim, a armadilha dos poderes místicos do yoga, óctuplo do yoga místico aqui de Patanjali. 3.20. Natcha tat salambaram tasya avyasyas bhutatvat. Este conhecimento, contudo, não inclui o conhecimento do conteúdo da mente de outros, porque isto não é um objeto de percepção. Logicamente, não tem como você perceber isso aí. Já Patanjali mostra que apenas Ishvara, apenas Paramatma, a super-alma que está dentro do coração de cada ser vivo, é que pode perceber o conteúdo. Somente Deus pode saber o que há como conteúdo dentro do ser, dentro de cada um, dentro do coração de cada entidade viva. Embora você consiga, na verdade, refinar a sua percepção e identificar, através do comportamento de uma outra pessoa, o estado mental dela, você não consegue identificar qual a causa daquele estado mental. Esse é o conteúdo mental. Entende? Esse é o samskara. É o condicionamento, o inconsciente que está atuando naquele campo individual, naquele kshetra, certo? Não é possível. Você pode identificar o comportamento e, pelo comportamento, com um pouco mais de definições e identificações, você consegue até mesmo definir, pelo sintoma, o que aquela pessoa traz, mas não consegue definir qual é a causa para aquele sintoma. 3.21. Hayarupasamyama tad graha shaktistamba chakshur prakasha asamyoge nutardanam. Pelo completo controle da forma do corpo, pode-se ficar invisível, bloqueando o poder de perceber o corpo e interferindo na aparência do corpo nos olhos dos outros. Isso aqui é um poder místico até comum, né? Assim, para alguns yogis, diríamos, radicais, que conseguem surgir, se manifestar em diferentes locais, né? Mas não é o propósito do yoga. 3.21a. Só que tem um sutra aqui extra. Etena shabda adi antardhanam uktam. Por essa habilidade é dito que o som torna-se imperceptível. 3.22. Sa upakraman nirupakraman chakarma tad samyamad apara antagyan aristebhyo va. As reações kármicas incluem aquilo que já está acontecendo e o que ainda está para acontecer. Pelo perfeito controle de karma ou dos presságios, surge o conhecimento do fim último ou a morte. Então, é também um poder que o yogi pode adquirir de determinar o seu processo final, determinar o seu processo de abandonar este corpo, né? O seu atual corpo, no momento em que vai ser abandonado, ele pode definir qual condição ele almeja. Né? Também é ali uma maneira de se beneficiar com os processos místicos como resultados do yoga. 3.23. Maitri Adishu Balani. Pela perfeita disciplina e amizade, surgem seus respectivos poderes. 24. Balashu Hasti Bala Adini. Pela perfeita disciplina dos poderes, obtém-se a força do elefante. Uma parte bem simbólica, na verdade. Né? 3.25. Pravritti aloka niyasat sukshma vyavahita viprakshita jnanam. Ao iluminar as atividades da mente, surge o conhecimento do sutil, oculto e distante. A mente aí como uma antena, a mente como um manancial de muitos conteúdos, de muitas referências, né? Isso aqui podemos entender também, de certa forma, como a ideia de um inconsciente múltiplo, do inconsciente do coletivo. Né? 3.26. Bhuvana Gyanam Surye Samyamat. Pela perfeita disciplina no sol, surge o conhecimento dos mundos. Veja que é bastante esotérico, né? Não tem assim uma clareza tão grande já nesses sutras intermediários. 3.27. Chandretara Vyuhagyanam. Pela perfeita disciplina na lua surge o conhecimento das estrelas. Então, o que está ocorrendo é planos, métodos de prática que o yogi vai praticar, vai executar, como disciplinas no planeta Sol, disciplinas no planeta Lua, locais onde ele define como metas de nascimento após o abandono do seu atual corpo. Então ele vai dessa forma adquirindo uma certa percepção, um certo conhecimento sutil sobre a natureza desses elementos, desses ambientes, né? Vai se revelando na sua consciência. É um nível de consciência assim difícil da gente poder esclarar, ou a melhor, aplanar, né, ou esclarecer aqui em termos assim claros, né? Mas são níveis de consciência dos yogis, desses yogis, como disse, que visam poderes místicos, certo? Não a meta real e absoluta do yoga. 3.28. Dhruvetad Gati Gyanam. Pela perfeita disciplina na estrela polar, surge o conhecimento do movimento das estrelas. Aqui aparece a palavra Dhruvetad Gati Gyanam. Dhruve vem de Dhruva. Dhruva Loka ou Dhruva é a estrela polar. E Dhruva foi o yogi, filho de um grande rei, e que com apenas 5 anos de idade se retirou, foi para a floresta praticar austeridades para adquirir um poder e um reino maior do que o reino de seu avô. E seu avô, nada mais, nada menos, era Brahma, o semideus da criação. Então ele, por mérito, né, da sua devoção, do seu empenho em buscar compreender, ele queria encontrar Deus para poder pedir a Deus esse poder. Vishnu, como Ishvara, se manifesta para ele. E diante de Vishnu, ele fica completamente satisfeito, diz: não quero mais nada, todo o meu desejo material de ser mais poderoso do que meu próprio avô se desfez diante beleza ou da consciência completa que adquiri diante de vós, né, Vishnu ou Ishvara. Então, como recompensa, Vishnu dá a Dhruva a estrela polar como um local para ele habitar, um planeta somente dele. Então, estrela polar ou Dhruva Loka é uma referência importante dentro do contexto astronômico, né, do planeta, do universo, tanto que é uma estrela que ela não gira, ela está como eixo do próprio universo. Interessante a relação que há com essa estrela polar, né? 329, Nabhi Chakre Kaya Vyuhagyanam. Observe, Nabhi Chakra, ponto Kanda, pela perfeita disciplina do chakra do umbigo, surge o conhecimento da formação do corpo. Olha como que a relação que nós vimos já na questão dos campos energéticos do corpo, né, principalmente na questão de ponto Kanda, o corpo surge a partir desse canal vital, desse centro vital que é o ponto Kanda, que é o Nabhi Chakra. Enquanto que a alma se manifesta a partir do Paramatma no coração, no Anahata Chakra ou no Hridaya Chakra. Certo? Então a alma se manifesta dentro do mundo material a partir do Hridaya, no coração, e o corpo se manifesta a partir do umbigo. Algo muito claro, né, na questão de do nascimento mesmo de um corpo. Né? 3.30. Kanta kupe kshut pipassa nivriti. Pela perfeita disciplina no chakra da garganta, conquista-se a fome e sede. 3.21, 3.31. Kurma Nadyan Stairam. Pela perfeita disciplina do Kurma Nadi, surge a estabilidade. Esse Kurma Nadi também é considerado como um nervo, né, que está próximo à garganta. E tem uma relação muito grande com o Vishuddha Chakra. Né? 3.32. Murva Jyotishi Siddhala Darshanam. Pela perfeita disciplina do chakra no topo da cabeça, surge a capacidade de ver seres perfeitos. 3.33. Pratibhat Vasarvam. Pela perfeita disciplina da intuição, realmente surge o conhecimento de tudo. 34. Hridaya Chitta Samvit. Pela perfeita disciplina no coração surge completa compreensão da consciência. Então veja como que a consciência do ser, porque na verdade a alma se expressa no corpo através da consciência, essa consciência se manifesta a partir do coração, Hridaya. 35. Sattva Purushayo Atyanta Sankinayo Pratyaya Avishesho Bhogha Para Arthatvat Swartha Samyamat Purusha Gyanam. A experiência mundana é causada pela não distinção entre a qualidade lúcida da natureza e o espírito. Pela perfeita disciplina na distinção entre o espírito como sujeito de si mesmo e na qualidade lúcida da natureza como objeto dependente, surge o perfeito conhecimento do espírito. Então, novamente, se aplicando aqui, Viveka, discriminação no nível bem profundo da consciência. A experiência mundana é justamente a não distinção, é resultado de não se distinguir entre a natureza física, mundana, material e a consciência, o espírito que está presente ali. Quando não se diferencia isto, ocorre uma experiência mundana. Uma experiência material, um condicionamento vai se estabelecer ali. Que justamente o monismo busca estabelecer essa fusão. O sujeito e o objeto não são distintos. E então ocorre uma fusão, ocorre uma unidade. Porém, a perfeita disciplina em distinguir entre o objeto e o espírito leva-se a perfeição do conhecimento do espírito. Sutra muito importante. 3.36. Tata pratibha svarana vedana adarsha asvada varta jayante. Este conhecimento fornece formas intuitivas de ouvir, tocar, ver, degustar e cheirar. Agora já num plano sutil. Se ouve, se toca, se vê, se degusta e se cheira, pois a consciência, a alma, tem o poder para isso, e não é o corpo. Então você vai desenvolver, né, nesse nível de consciência, nesse nível de samadhi, a percepção de uma outra dimensão, a percepção da sensação ou dos fenômenos na transcendência. 337. Te samadha upasarga vyutthane siddhayo. Ao tornarem-se distrações, esses poderes de percepção transformam-se em impedimentos ao perfeito transe. Então, depois de dar os benefícios, as facilidades, as benesses, né, se mostra que se você se distrair em qualquer um desses elementos advindos dos poderes de perfeição mística, ficará apenas com ele e não alcançará a perfeição do transe, a perfeição da integração do samadhi. Certo? É justamente o que ocorre com o yogi malogrado, o yogi que está apenas buscando uma exaltação do seu ego, um poder ainda mundano, poder ainda material. 338. Banda Karana Shaitilya Prachara Samvedana Cha Chittasya Para Sharira Avesha. Ao afrouxar os laços com o corpo e por conscientemente se projetar, os pensamentos podem entrar no corpo de um outro. Ainda corre-se o risco, né, de uma atração pelo poder místico, né, de você entrar. Você está completamente sutilizado. Aqui o yoga já está completamente sutilizado. Ele deixou o seu propósito de, ao sair de seu atual corpo, ir para um planeta superior. E, em troca disso, ele prefere permanecer como uma alma desencarnada, mas capaz de entrar, de interferir, de atuar no corpo de outros, né? Uma coisa muito pouco ética, no mínimo, né? 3.39. Udhana Jaya Jalapanka Kantaka Adrish Asanga Utkrantis Cha. Por dominar a energia vital que sobe, adquire-se o poder de não afundar na água, lama, espinhos, elevando-se sobre eles. Udhana. Udhana, Jaya. Energia vital, pranavayu, um dos pranavayus. Dominando-se esse pranavayu, você ganha o poder de levitar. De certa forma, é isto que se esclarece. 3.40. Samana Jaya Galavnam. Para conquistar a energia vital digestiva, adquire-se uma aura brilhante. Melhor por conquistar, né, a energia divina, a digestiva. Samana. Samana Vayu. Adquire-se uma aura brilhante. 341. Shrotra Akashayo Sambandha Samyama Divyanishrotram. Pela perfeita disciplina da relação entre o ouvido e o espaço, adquire-se a audição divina. Aqui é um nível muito interessante em que se diferencia o espaço físico do espaço transcendente. O espaço limitado, finito, do espaço infinito no campo espiritual. 342. Kaya Akashayo Sambandha Samyamal Lagur Tula Samapatis Cha Akasha Gamanam. Pela perfeita disciplina da relação entre o corpo e o espaço, e ao se tornar leve como algodão, pode-se viajar pelo espaço. Então, aquela relação inicial da consciência profunda do asana, aqui já estamos numa consciência profunda da presença no asana, né? Onde se adquire esse poder secundário de viajar pelo espaço. 3.43. Bahir akalpita vritir mahavideha teta prakasha avarana kashayo. O processo mental sem referência ao mundo externo é o grande pensamento não corporificado, e por ele o véu que encobre a iluminação é destruído. Então aqui o processo é justamente de reverter. O que não é corporificado não é aquilo que não possui forma, não possui um corpo, mas sim aquilo que possui uma forma e um corpo transcendente, não um corpo físico, material, como concebido pelos nossos sentidos, pela nossa razão, pela nossa lógica. É o caminho para a compreensão do transcendente. 3.44. Stula Swarupa Sukshma Anvaya Atharvatva Samyamadbhutva Jayaha. Pela perfeita disciplina nos aspectos grosseiros, intrínsecos, sutis, relacionais e propositais dos elementos da matéria, obtém-se domínio sobre eles. Então, à medida que você compreende os elementos que compõem o que está ao seu redor, você ganha também domínio sobre eles, não de transformá-los, mas sim de não deixar com que eles submetam a sua consciência ao poder deles, ou seja, não ocorra a sua identificação com esses elementos transitórios, ilusórios. 3.45. Tato nima adi pradubhava kaya sampata dharma anabhigatas cha. Com isso, poderes extraordinários surgem, como o poder de ficar pequeno como um átomo, como também perfeição corporal e imunidade contra as restrições da matéria. 3.46. Rupalavanya balavajra samhananatvani kaya sampat. Perfeição corporal inclui beleza, graça, força e um brilho como o de um diamante. 3.47. Grahana swarupa ashmita Anvaya Artha Tattvat Samyamad Indriya Jayaha. Pela perfeita disciplina das funções receptivas, intrínsecas, existenciais, relacionais e propositais dos órgãos dos sentidos, obtém-se domínio sobre eles. 3.48. Tato Mano Javitvam Vikarana Bhavat Pradhana Jayascha. Com isso, adquire-se rapidez de raciocínio, percepção extrasensorial e domínio sobre a natureza primordial. 3.49. Sattva Purusha Anyata Kyati Matrasya Sarva Bhava Adhistartvam Sarva Gyanatritvam. Pela perfeita compreensão da distinção entre a qualidade lúcida da natureza e o espírito, surgem a onisciência e poder sobre todos os estados de existência. 3.50. Tad vairagyat api dosha bija kshaye kaivalam. Por não haver apego mesmo a estes poderes, surge a liberdade do espírito e a destruição da semente do erro. Aqui se conclui toda a dimensão atrativa dos poderes místicos. Né? Quando Patanjali coloca, lembrem-se que a abhyasa, a prática constante, e vairagya, o desapego. Então, a prática vai levar a tudo isso. Você pode adquirir esses poderes, porém, é necessário tad vairagyad. É necessário vairagya. É necessário desapego Por isso ele diz, por não haver apego mesmo a esses poderes, surge a liberdade do espírito e a destruição da semente do erro. Imagine o nível de sutileza desses apegos. A sutileza de você saber que você pode controlar o desejo alheio, que você pode controlar a mente de outras pessoas, que você pode manipular situações. E quantas pessoas que nem são dotadas de poderes místicos, não são dotadas de poderes ou práticas de processos de yoga, detêm e usam desses processos ou desses mecanismos, né, sem nenhuma avaliação, sem nenhuma ética, sem nenhuma moral, sem nenhum comprometimento com o prejuízo, com o estrago que isso pode causar na vida de outros seres. Né? Então aqui realmente nós vemos, eu nem fiz nenhum comentário sobre os sutras anteriores, porque realmente são sutras que estão expondo benefícios temporários, ilusórios, desses aspectos dos poderes místicos. Porém, aqui ele fala então que é necessário, com toda essa abhaça, com toda essa prática, esses métodos que foram mostrados, né, é necessário o desapego. 3.51 Stani upanimatane sangas mayo akaranam punaranista prasangat. Não se deve criar apego ou orgulho em relação às tentações oferecidas pelos poderosos. Caso contrário, surgirá novamente o indesejado. Qualquer tipo de apego grosseiro, denso, pela matéria, ou sutil, por poderes da mente, poderes da consciência, são indesejáveis para uma consciência límpida. Né? 3.52 Kshana tat kramayo samyamad viveka jnanam. Pela perfeita disciplina dos momentos e a sequência do tempo, obtém-se o conhecimento que nasce do discernimento. Então aqui é justamente a ideia de colocar o ser dentro da sua constituição completa, dentro da sua constituição intrínseca, além da questão temporária, além da questão espacial. Tempo e espaço estão fora de cogitação nesse nível de consciência. Certo? Ou seja, dentro da disciplina nos momentos, ou seja, o momento presente é o momento da disciplina, é o momento da prática, é o momento da conexão com o Supremo. E essa sequência do tempo, o tempo psicológico, que nós já falamos no curso, ela é transitória. Então, pela perfeita disciplina dos momentos e a sequência do tempo, então, em cada momento, aquele eu que começou a prática já passou. O que permanece é o que está na prática. O que está na prática já passou. O que permanece é o ente que está no agora da prática. Né? Cada vez mais interiorizando, buscando aprofundamento, buscando a presença completa do próprio ser. 3.53 Jati lakshana deshaira nyata avachatetdata Tulyayos tata pratipati. Pelo discernimento compreende-se a diferença da origem, característica ou posição que distingue duas coisas aparentemente similares. Novamente, a distinção, a individualidade, as características causais de cada elemento, de cada natureza, de cada ente, de cada partícula, de tudo que existe, há uma distinção. Como? Substância individual, não como substância qualitativa, como qualificadores, né? Mas sim como substância individual, característica individual de cada elemento. 3.54 Tarakan sarva vishayan sarvata vishayan akraman cha iti vivekajan jnanam. O conhecimento nascido do discernimento é transcendental, inclusivo, relacionado com tudo que existe e instantâneo. Observe a diferença de um conhecimento transcendental, certo? É aquele conhecimento que é instantâneo. É o conhecimento que revela o absoluto no instantâneo. Não é descritivo, não é analítico, ele é instantâneo, revelado. 355. Sattva Purushaya Sudhi Samye Kaivalya Niti. Absoluta liberdade é obtida quando a qualidade lúcida da natureza e o espírito estão puramente em equilíbrio. A natureza externa e o espírito estão puramente em equilíbrio. Disto resulta a absoluta liberdade, aqui definido como Kaivalya. Agora observe que essa harmonia entre a natureza e o espírito é aquela ideia da integração. O ser se integrando, ele está consciente de tudo que está compondo a sua existência, mesmo fenomenal. Está consciente de tudo que está compondo a sua existência no campo mental, no seu campo de consciência. Está consciente de toda a sua realidade constitucional no campo transcendente. Isto é Kaivalya. Isto é a liberação, absoluta liberdade. Então, deve-se haver, há essa necessidade do equilíbrio. Patanjali, mais uma vez, define as características personalistas do Yoga Sutra, pois ele diz que é necessário manter essa distinção, Sattva Purusha Yosiddhi, ou Sudhi, né? Purusha, a pessoa, o indivíduo, o espírito, Sattva, a natureza, em equilíbrio, Sudhi. Isso provém Kaivalya. Não é negando a natureza, não é negando o Purusha, mas estabelecendo a consciência no seu ponto ontológico, no seu campo absoluto, na sua natureza intrínseca e constitucional eterna. Né? Então aqui nós temos a conclusão do capítulo 3 do Patanjali, do Yoga Sutra, Vibhutipada. Esse Sutra 5.5 ele é realmente assim, um sutra de grande importância. Na verdade, esse pada todo ele tem pontos importantes, sutras são importantes, né? Alguns sutras são realmente fundamentais dentro do Yoga Sutra de Patanjali. Embora, como eu disse, tem muitas interpretações, muitos pontos obscuros nesses sutras que acabam dando espaço para especulações. Mas se nós pegarmos o primeiro sutra, 3.1, concentração é prender a consciência em um único objeto. E o sutra 2, meditação é fixar a consciência em um único objeto. E pegarmos o último sutra, absoluta liberdade obtida quando a qualidade lúcida da natureza e o espírito estão puramente em equilíbrio. Observe que existem dois parâmetros, natureza e espírito, e que ele inicia dizendo que é necessário unir ou focar a consciência em um único ponto, focar a consciência em um único objeto para a meditação. Depois ele conclui então com essas duas, ou esses dois parâmetros, natureza e espírito. Então o foco não é na natureza, e o foco também não é no espírito, mas o foco é na transcendência. É o que nós vamos ver então, já explanado na parte 4, no último capítulo do Yoga Sutra, chamado Kaivalya Pada, que é aí o conteúdo do nosso próximo podcast, nosso próximo estudo. Espero que tenha ajudado vocês no esclarecimento desse pada do capítulo 4. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. Bons estudos. Grato pela atenção. Om Tat Sat.